Sol 606 para o táxi, 169 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Fortaleza. Gol 606, táxi em frente, segunda à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto, ajuste 10 no 5. 1015, direita, Índia, chama pronto, gol 606. Salvador, bom dia, 3520, transfere informação diária. Bom dia, 3520, identifique, desta via, chegada Mari para 2000 pés, 1015 é o ajuste. Desta via, Mari para 2000, com 1015 no ajuste, está no 3520. Gol 606, autorizado a linha e decolar da 10, o vento variável com 03 nós. Vento autorizado a linha e decolar a zero, da 10, gol 606. Gol 994 para o táxi alternando Salvador, 2 horas e 40, autonomia com 1 no 5 meia a bordo. Autorizado direita, via Índia, no ponto de espera da 1-0, chama pronto, ajuste 1-0, 1-5, o gol no 994. Gente, via Índia, no ponto de espera, informará pronto, 1015 no ajuste, gol no 994. Gol 1606 decola aos 26, controle agora em 120, décima 8, bom voo. Obrigado, uma boa noite, bom trabalho, até a volta. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1606. Boa noite, 1606, submarinha 390, saída Puca, vigilância. 390, saída Puca, vigilância, 1-0-6. Gol 994, pronto. Gol no 994, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, gol no 994. Salvador, boa noite, 96, remota 1-2, puxa bem questionamento. Autorizado na remota, chama táxi, gol 1-8-9-6. Autorizado, puxa questionamento, boa noite, 96. No 994, livre decolagem da 1-0, vento variável com 0-2 nós. Gente, autorizado a decolagem da 1-0, gol no 994. Salvador, TAM 3520, autoriza a prova de Duna? 3520, autorizado. Livre LS, forma estabilizado. Para estabilizar de LS da pista 10, for prova de Duna, 3520. Gol Uno 994, decola aos 31, no controle agora em Uno 20.8, tenha um bom voo. Agora 208, gol Uno 994, boa, obrigado. Controle, boa noite, voo na 994, cruza 2600. 994, contato radar, voo 350 na Fuca, boa noite. 35 na Fuca, boa. Chama agora Recife, no 26085. 2685, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Para o táxi no 896 a bordo 151, 3 horas de autonomia, altera a Fortaleza. No 896, táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0 no 5. Autorizado, táxi via pátio, Índia, 10 no 5, ajuste no 89. Já no localizador, o TAC 3520. Chama a torre agora, 118.6. 18.6, torre, TAC 3520, obrigado. Salvador, boa noite, bom dia, o TAC 3520, final do procedimento, passando em terra, 3520, campo azul. Tô 3520, tô vendo 0110 graus, 01, nossa, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, TAC 3520. Confirmando, pista molhada. Chama agora Recife no 26085, boa noite. Agora 2685, Recife, boa, 94. Pronto para a decolagem, exatamente. 8, 9, 6, Lima, tem que observar no zero. Lima, tem no zero, exatamente. Cinco Solos 40, taxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 3520, não se escuta. retorno 896, autorizado a decolar pista 10, vento 010 graus 02 nós. Autorizado a decolar pista 10, como está vendo. No 896, decolados 43, controle 120, décima 8. 308, bom, boa noite, boa noite, amém. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 896. 896, bom dia, 370, pouca vigilância. A gente vai começar a manter a proa aqui por aproximadamente 15 milhas da desvio. Sente. 1896, pode aprovar Jamon? Do Jamon, 96. Obrigado. Meia chama agora o centro Recife, no 26.85, sobe restrito 330. Ou 265, restrito 330, 86. Aqui é Eco Delta, nível do 090, sob vigilância, da presente voa posição Conde. No meio eu vou a Itap, desce para 2014. Direto Itap, descendo para 2014, com o nome.